Se preparem! Se preparem! A evolução chegou! O Búfalo do Marajó! Começando as principais, gente. A gente vai começando a liberar pra vocês hoje no Ciro de Tranquatela. Uma festa muito bacana, muito bem comentada. E o animal tá na área. O Búfalo do Marajó. Eu vivi, me entreguei todo esse amor. Que você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Correndo ao passado pra buscar. Só os melhores, só os melhores. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Toda rapaziada aí do Portal Bragantino. Sabe, abraços, cumprimentos, DJ Léo. Me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. Fundo Melody. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Que faz a produção do Búfalo Marajó, gente. Amigo Clínio de você e toda a galera, o Bruno Lima, o Thiago Sampaio, o Rubens e o Moraes. Galera que foi pra cima. Pra cima! Foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima! Quem é que tá apaixonado, joga o bracinho pra cima e que eu quero ver! Chega, vê gente, vai passear muita onda hoje aqui no Ciro de Tracoateio. Vi que era amor no momento em que a gente se encontrou. Nesse instante eu vi que era você. Meu amigo Fabrício Pinheiro, Fabrício Pinheiro, ele trouxe o Calvinho, come calado. É que nos meus sonhos você é linda. Eu somente é mais que joga me acendo, só que acendo. Obrigado, os pegadores da Nike. Um abraço do DJ Lê pra vocês. Fala assim pra mim, vai. E os anjos cantam nosso amor. Gente, toda rapaziada aí, lá de Bragança, galera que pegou a estrada aí pra curtir o nosso sonho, o nosso animal. Brasil. E aí, Dieguinho? Obrigado, Thiago, Esmentado, juntamente com o Hugo e o Igor Novinho da equipe Batistaga. Que a gente se encontrou, nesse instante, eu vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda. Eu somente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir logo mais quem vai o Cassiano, de Josias e Darlan. E o Léo vai só que assim nessa parada. União. Eu também estou na presença aí dos seguidores do rei. De detona, assim de faz a onda hoje pra você curtir desse jeitinho assim. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que. Bora, meu búfalo! O animal mais poderoso. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor, um dia. Da parte externa, vão chegando, bichinho. Que tá ficando super lotado hoje a sede do Progresso. Uma vez vai desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai. E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Abraço, pai Ronaldo. Você não deu. Juntamente com o Janilson. equipe forte de Bragança. Se for, equipe forte. Isso, meu búfalo detona! O búfalo do Marajó! Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. São as melhores, são as mais executadas do momento. O seu caminho vai e deixa que sozinho vai. O amigo Helder dos Mal Falados. Toda mãe, esse é o do Contigo Andar. Só que você não deu valor. O amigo Xenon e Alan e o Lourinho também. Tá todo mundo curtindo aqui na evolução. Pra você chegar, pra você curtir, viu, gente? Ainda tem muita onda bacana pra ouvir. José de Dalan, Rafael Cassiano e o Josias. Búfalo do Marajó. Aí tu sabe, né? Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente naquela mulher. O abraço vai, Bolota. Ela deve Bolota Produções. Amigo Dudu das Trinca, obrigado Dudu e toda a família. Família Martins Produções. Ela galera da produção. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Bora, meu DJ! Léo! Cuida! Cuida bem dela, você não vai conhecer. Hoje os pescadores, né, cara? Estão com tudo. Os nossos pegadores da Nike! Obrigado! Cuida pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Sabe o que é bacana, meu gente? Galera vai chegando, vai interagindo, só de boa. E o DJ Léo Claro vai detonando hoje na evolução do som. O nosso búfalo do Marajó, vem pra festa, vem pro show. Vem pra festa do búfalo. Pra quem tá apaixonado de verdade, vai jogando o bracinho pra cima de mansinho. E daqui a pouquinho, chega Rafael, chega Josias. Chega da lã pra botar pra cima! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperança. Eu me guesso, Natalino! E a Jacilene, obrigado, Jacilene! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? E a minha Ferro com Aço desde cedo, obrigado Ferro com Aço. Qual é o som de vocês? O Búfalo do Marajó. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Meu coração não quer deixar, ele chama por você. Amigo Edélcio, obrigado. E aí toda a galera. Deixa eu abraçar também o Edélcio, aí do supermercado do Carlito de Bragança, na companhia do Clebson, da rede de farmácia alternativa. Esse é o cara. Viviane Batidão, sucesso! DJ Betinho Luiz! E a galera vai chegando, vai gostando da evolução do som! Você, o Maurinho também e o Valdel J. Tá pescado. Quando o menor manda 10 que 10, quando o caqueado vai. Vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita. E a galera vem chegando. Piriquita, vem, piriquita. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E deixa no batidão, e deixa no batidão. Libera o batidão da evolução do som. Bora pra cima, pra cima. É o hino do Vidigal, né? E Boquinha, na volta, a gente detona e dá aquela serrada muito bacana. Fala, meu sargento! Tá tudo certo, né? Tá tudo na tranquilidade. Vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita, parabéns. E o Rato de Bragança, da galera, gente boa pra caramba. Produzindo o que você gosta de ouvir. Batidão, vai! Batidão, batidão! No filho de trecoa tem! Sinto aí, o radinho das produções! Simbora, senhor! E aí, Gugu, vida louca! E essa primeira dama, a nossa minha grisinha das teses! Talentinho, chegando em Tracuateua, o nosso animal. Ai, que delícia pra fazer, quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia faz assim. Puxando o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Rola no meu itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é. Aqui só tem patrão. Que delícia pra fazer. Quero ver você mexer. Meu amigo, o William do Ixi. Esse é o cara, esse é o nome. Obrigado, meu cara. Tá chegando, o Tuíria tá chegando. Aí vem, no talentinho. Aí vem, no talentinho. Aí vem, delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. É só no talentinho, talentinho, talentinho, talentinho, talentinho. É pra endoidar, é pra endoidar, é pra pirar o cabeção. Alô, Tereza, ajuda a missão, Roberto. Galera que vai chegando de mansinho. Ela é muito louca, muito louca, muito louca pelo boy. Bora, Bruno Lima. Nosso parceiro vascular, Cris de Nascimento também. Tá sempre no apoio, né, pai? Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, gay. Rubi, pai. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, gay. Rubi, pai. Deixa eu abraçar aqui a Lona Digital e a Luana. Luana Gama, família Jota Pescados. Rubi, pai. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, gay. Vai, vai, DJ Lema, detonando, aquecendo assim. O Búfalo do Marajó! Estourei logo o Xandão, é de lei, tá na mão. E ela que se divertir. O amigo Bruninho, do aparelho. Obrigado, Bruninho. Ele e toda a sua cúpula. Fala de cada. Já invadindo, vem de bora, vem de bora. Cultura Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é esse balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da balete no clima. E a minha bebê transa. Mais uma vez, obrigado, bebê transa. Já estão lado a lado, sempre curtindo o som que eles dão maior valor. O Fundo do Marajó. Linda, sensual, do jeito que os moleques piram. Sou linda, menina, que chega roubando cena. Calcada, faz e olho e a balete não esquenta. É! Viviane Batidão! DJ Lando! Meu amigo Anderson! Obrigado você também, juntinho com a gente! Valeu, parceiro! Na profissão, estourei logo o Xandão, é de lei, tá na mão. E a galera já chegando, já curtindo, só na manha! E a gente vai detonando! Não existe, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaquetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com corpinho bem suave. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Instagram tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Cadê o gritinho das mulheres virgens aí? Será que tem? Será que tem? Será que tem? E a gente vai detonando na evolução do som assim, ó. Tava no fluxo, a vestia novinha no grau. Sabe o que ela quer? Ela quer pau, né? Sabe o que ela quer? E aí, Diguinho? O que ela quer? Tô sabendo o que ela quer. Ela quer isso aqui, ó. Ela quer o quê, DJ Léo? Vai! Vai! Ela quer, ela quer, ela quer endoidar. Ela quer, ela quer, ela quer endoidar. Ela quer, ela quer, ela quer endoidar. E no final da festa, final da festa, foi empurrando, foi empurrando de mansinho, de mansinho. Foi empurrando de mansinho, de mansinho. Que a galera vem chegando. Tava no fluxo, a vestia novinha no grau. Sabe o que? Essa onda aqui, ó. Quem sabe fazer o chifrinho já pode botar o bracinho pra cima aí e faz o chifrinho que eu quero ver. Meu parceiro o Edson Hi-Fi e o Matheus Pereira e a tropa Hi-Fi de Bragança. Novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede. Foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi Genoa, Alana, Alana da Pupunha, ai meu Deus do céu, Rosana do Coco e a família Vida Louca chegando no pedaço. Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Serrada, vai! Nossa! Bota o piru nela, que ela bota o piru nela, que ela bota o piru nela, que ela bota. Deixa o batidão, vai! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão! Hoje vai ser pra cima! Pra cima! Vai ser pra cima! A novinha não me quer, porque eu vi na... Obrigado, desmentado, Thiago 3D! E o novinho, família Batistaca! É um três noites do animal, né, cara? Não sabendo. É o MC Brinquedo, tá mandando pra bota, bota, bota o piru nela que ela bota, bota, bota o piru nela que ela bota. Prepara a minha novidade. E a minha produção do Búfalo. Búfalo do Marajó. Bota o piru, niru, niru, niru, niru nela que ela bota. E a galera já chegando, beat embora, beat embora. Agora na parte externa, vamos chegando. Um exemplo de DJ mulher no Pará. Do Pará também já tá pra vir com a gente. Seja bem-vindo, DJ. Você sabe que você é parceiro nosso da empresa Búfalo do Marajó. Sinta-se à vontade. E assim que vai começando, vamos liberando! Dari Búfalo! Se preparando aqui, daqui a pouquinho tem um show da evolução! Leitinho também, meu amigo Maurinho, juntamente com o Sana Ilson e o Gil, né, cara? Aquele abraço! Eita, de menor, Gabriel! Júlia Vinha, o Fábio, juntamente com o Toninha e Juninho e Luan também, todo mundo aqui, ó! É DJ Mauri, um é batidão, batidão, batidão! Libera tudo, DJ Lê! Abraço da iluminação e o Baleia! Baleia tá curtindo com o Edilson! No fundo do Marajó! Se prepara, eu vou te botar, eu vou te botar. É só uma entrada que o pedinho vai te botar. É só uma entrada que o pedinho vai colocar. Eu tô sabendo que a galera gosta muito de curtir. Tem música aqui pra você curtir, pra você relembrar. Vamos curtindo! Relembrando os velhos tempos, vigente. Hoje aqui na evolução, o Ciro de Treco a tela. Curtir, manda curtir. Eu sei que não, nossa história. O Búfalo do Marajó. Magoei você. Vai curtindo que o DJ vai detonando, vai começando. Agradeço também o Xará, o papai do ano. Homem é bom! E aí, Xará? O homem é bom! Não pude imaginar. Meu parceiro Clintinho! Que pudesse amar. Diz que vinha, veio mesmo, né, cara? Esse é o cara, esse é o parceiro do Léo. Obrigado! Fiquei com medo. Toda a baixada revista já chegando junto. Sei, a tomar todas. Te amo de verdade. Minha cara, metade é você. O teu amor ultrapassou o limite. Pra não te perder. Porque eu te amo. Olha o primo do Cleitinho também já tá presente. Minha e assim que vai detonando, botando pra cima. E a ferro com aço, tá com tudo na pressão, pressão, pressão. Ti, tirari, tirari, rarara, madrugada. Ti, tirari. Um super beijo da minha linha de Bragança. Um beijão pra você, menina. Ti, tirari, tirari, rarara. Que bate forte. A evolução chegou. Já chegou. A evolução chegou. Eu fico doido. Então vem amar, me fazer ser. Obrigado, DJ Erasmo. Gerasmo Light, juntamente com o Jenison Nike e o amigo Erinaldo da Super Família. Os pescadores também da Nike já estão presentes. Pra cima, DJ Legome aqui. Família Xarope, família Xarope, tem moral. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Eu sempre tive força e não vou parar de lutar. Só quero saber cadê o Fabrício Brigueiro. É isso também, que eu quero. O Vini, o Come Calado, Júlio de Amada, do Ilha do Whisky, o amigo Lauro, lá de Macapá, e o Nego do Carro Som, homem da divulgação. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo, pense em mim. Eu tô pensando em você e me diz. Olha a GDI, garoto, tem moral. Pra ver que juntos estamos. GDI, sempre pra cima. Pra cima! M5, uma pancada de sucesso. Só começando, já que é cedo. Esse é o cara, esse é o nome. Ele também tá curtindo com Edelson, maninho. O Búfalo do Marajó. E bora se ligando. Você é não Ciro de Tracuatê. Juventude esquecendo na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Sem falar de ti. E Josias, e o Cassiano, meu gente. E o Léo vai detonando, mandando muito som. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Mensageiro, mensageiro. Bora pra cima, pra cima. Pra cima, garoto. Pra cima, meu DJ. Pra cima, DJ. Como é que é, como é que é? Prometo a descrição na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Sem falar de ti. Supermercado do Carlito lá de Bragança, né? Na companhia do Cleberson, gerente da rede de farmácia alternativa também de Bragança. Um abraço. E a gente vai detonando, vai fazendo você relembrar. Música. semana pro Búfalo do Marajó. Vem pra festa. Pra você curtir de verdade. Ela veio assim. Também do aparelho, obrigado Bruninho pelo seu carinho, viu cara? Você tem moral, você tem moral. Foi Edilson. Búfalo do Marajó. Você tem moral, pode crer. Isso é o quê? Isso é amor. Eu não posso negar. Já presente também toda a família Martinho Produções. O amigo Bolota. E também sou do Antônio Carlos. E aí, Jadson. Jadson Revista. Esse é o nome. Me tira de casa. Bruno Lima, vamos relembrando, né, cara? Toda noite que eu sonho, só vejo você. Quantas horas e minutos, só pra te ter amor. Linda em meus braços. Manda um Búfalo Digital. Eu ando por aí, querendo te agradecer, agradecer. Que hoje, final de gol, é o Ciro. Você, só sucesso. Aqui, pra Coateua. Assim. E bora, que bora, bora, bora. O seguidor, e vou chegando, o DJ vai detonar. De relembrar, pra se de curtir de montão, diga ele, chega e faz o quarteto do Búfalo do Marajó. O amigo Pedrinho, da RBK e as meninas Pitbull de Marituba, combate! Foi lindo demais o nosso amor. Hoje tá só no uísque, né, cara? Você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta. Vai curtindo que te vai detonando! Aí por quê, meu gente? A gente detona, a gente vai detonando pra você curtir, pra você relembrar a nossa parelhagem! Badalação! Esse é o som! O Búfalo do Marajó! O Ronaldo e a primeira dama. Vai curtindo, vai curtindo. Vem-te embora. Porque quem tá na área é ele. O nosso Búfalo do Marajó. Moraes Lima, é dessa, Moraes. Essa música tem muito sentimento, né, cara? Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar. Ô, Totó, sempre na parceria, né, Totó? Seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Alô, Sargento, hoje é no contrato, né? Uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim. Totó tá doido pra te encerrar aí, ó. Me trocou por um alguém. Só de momento. E a galera vai chegando, vem batindo, meu gente. E assim que vai detonando, muito bacana hoje. Essa super barelhagem é o nosso Búfalo do Marajó. Seguidores já chegando de montão. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Quero castigar os corações apaixonados, viu gente? Porque ainda tem Josias, ainda tem Darlan, ainda tem Rafael Cassiano e o Léo chega e detona. E aí, Juninho? Alô, DJ Léo! Bota pressão, meu DJ! Chega, Paulinha! Chega, chega, chega, chega! Alô? Chega! Eu sou a Paula! Galera, já invadindo, já segue do progresso. Pra gostinho, nossa aparelhagem. A evolução chegou. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. E a nossa GDI, obrigado GDI, família GDI. Aí tem moral. Você quer me encontrar, só liga pra gente programar. Eu vou te esperar louca, vai passar se for agora. Aí que a gente pode relaxar. Um abraço vai pro Éder. Ele trouxe o Rodrigo do Palio Tenebroso, ai meu Deus do céu. E o açougue do Jamerson de Capanema. Obrigado, minha seu parceiro Carlito, aí também o Nildo. Galera da nossa Inicia Fendos também recebe um abraço com todo carinho da imprensa Búfalo Marajó. E a gente vamos detonando, que a galera tá chegando de botão. Olha a minha caixa baixa, caixa baixa. Família Ferro com Arço também, valeu. Detonando muito som. Vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sabendo que o show vai começar, né? A equipe forte lá de Bragança. Valeu, na moral. Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desapareceu. E a nossa Lore Digital, Luana. Luana Gama, família J tá pescados. Vou comigo e sonho, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Edson vai arrasar o meu coração que só faz chorar. E a galera hoje feliz da vida, viu gente? Porque é uma data muito importante hoje. Filho de treco ateua. E o nosso som chega pra detonar, pra fazer o de bom divertimento da galera. Brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer. Sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo você. Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar. És um homem amado, preciso te ter. Impossível esquecer o amor que a gente fez. Vem de mora que o Badalação chegou! Vou com o Big Son, eu vou dançar. DJ Chico vai dançar. Sabe quem tá na área, Moraes? O amigo lá e o seu Amorim. E a família Vida Louca. E o Lourinho Matrix. Galera do Portal Bragantino também, aquele abraço. DJ Edson vai arrasar. Meu coração que só faz chorar. Wanda Rafelli e os DJs Léo e David. Pra se apaixonar, chamar, chamar. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. O animal que conquistou o Pará. Vamos aquecendo, aquecendo. Down, down, down, down, down, down, down. Tava aqui no baile escutando. Bruno Lima, deixa do escurinho aí, papai. Down, down, down, down. Escurinho, só um pouquinho pra galera curtir. Galera que vai chegando aí. Galera que quer beijar na boca de um montão. Depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Tem mamando um. Depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Mama e não resisto. Que tentação. Novinha do, novinha do. Faz um boquete bom. Mama e não resisto. Família Jandá Pescados também. Obrigado, Jandá Pescados. Já estão na área. Olha só os pescadores da Nike também. Eita, pegadores! Já nasceu com esse. E o DJ Léo vai aquecendo assim. Meu talento. É a sede do progresso. Já em festas é muita onda. O filho de trégua teua. E o nosso búfalo. Meu talento. Presente o amigo Maico, presidente do bloco da Galega, né? Acho que é isso. Despintado 3D também o Thiago. E o novinho da família Bastaca. 3 dias e 3 noites, tô sabendo. MDC, MDC, ai meu Deus do céu, já chegando, já detonando. Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer. Chega mais perto, essas que querem me empreleca e me empreleca. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí. Empreleca, sarra em mim, senta em mim, dança em mim, empreleca. E eu quero saber só quem vai chegar de manhã em casa. Mas já pode jogar o bracinho pra cima e fazer o chifrinho. Comando Búfalo Digital. O nosso búfalo. Búfalo do Marajó. Eu duvido você aguentar uma dessas que tá em minha preleca. Minha preleca. Sarra em minha preleca. Pula em minha preleca. Sarra em mim. Senta em mim. Dança em minha preleca. Deixa eu abraçar aqui o Dieguinho. E a nossa amiga Érica. Uma dessas. Érica Pitbull. Tá presente, né, cara? Só de boa. Família GDT. Do Beco da Pipoca. E aí, aldeia. Dança em minha preleca. Hoje é breguecer, breguecer, breguecer no Ciro de Trago até o Arcinho. Vai, vai, vai, vai, vai. Calopando, calopando, calopando. Cavalo continua no Ciro. Vai encarar? Bora, vaquinha. Mais uma vez, versão brasileira. Herbert Richards. Sim, senhor, essa é a onda. No baile virou sucesso, todo mundo tá dançando. Se o cavalo relinchar, geral fica galopando. Galopando, galopando, vai! Galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando. Olha os cavalos no si, sei que você. Batidão, vai! Galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando. Olha os cavalos, galopando! Búfalo do Marajó! Cavalo tá galopando, paradão atrás das éguas. O DJ que tá tocando, mandou falar pra ela. Cavalo tá galopando, paradão atrás das éguas. Galopando, galopando, vai! Galopando, galopando, galopando, galopando. Aí, Xanão, esse é o cara, esse é o cara. Olha os cavalos no cinto. Amigo Tarso também, o Janailson. E o Marcelo da equipe Super Fortaleza. Olha os cavalos no cinto, tem que você tá gostando. Galopando, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Olha o búfalo chegando! E aí, Dieguinho da Sangue! Ele é, né, cara? Sempre no apoio, ele é assim! O menor tão embrasado, então dança galopando, que esse é o bonde do cavalo. Galopando, galopando, galopando, galopando assim! Galopando, galopando, galopando, galopando, galopando, galopando. Vamos chegando! Obrigado aos amigos aí do Portal Bragantino, galera de Bragança que recebe. Rafael Cassiano! Essa mina foda, elas são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A Morininha senta naquele pique. A Lourinha senta naquele pique. A Pretinha senta naquele pique. Tudo se manda serinho e a danada não resiste. Grita as mulheres que hoje estão pro crime. E o som movimenta. Pois senta, senta, senta, senta, senta. Tem limite. Pois senta, senta, senta. Tem limite. Pois senta, senta, senta. Meu amigo Bruninho! Obrigado, Bruninho, pelo seu carinho, viu, cara? Senta, pegou estrada aí pra curtir o som que ele dá maior valor. Senta, senta naquele pique, ela senta, senta naquele. E a galera, a gente boa também, marcando presença. E a gente vai detonando! Pra gostinho assim, ó, pra gostinho de mansinho, vai! Pereira de Tola Funk, cê é louco, hein, cachorreira? Fala, meu sargento! Verão até camisa já dá mergulho, vai! Só no hit, vai! No hit assim, ó! Hit do verão, que as novinhas vai se amar! Olha o búfalo chegando! Dali, búfalo! Hit do verão, que as novinhas vai se amar! Hit do verão! Vem-te embora, Edson! Da iluminação de Bragança, esse é o cara. Você tá com calor, minha piroca vai te refrescar. Bora, Vidigal! Você tá com calor, O DJ Leo vai te refrescar, Tua boca, secou, você tá com calor. Tô sabendo, bichinho, que a galera vai chegando, já tem muita gente aí na nossa parte externa, vamos chegando. E a nossa área interna tá muito bacana, bom demais. De Castanhal, galera de Castanhal, seja muito bem-vindo no som que é de vocês, o nosso Búfalo do Marajó. E a nossa GDI também, os pegadores da Nike. Olha, gente, Joelson Bate, todos também da Treme, família Sem Miséria. Eu não quero nem saber. Tô fim de fazer onda. DJ! O Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Só no picote, daquele jeitinho. Só no picote, daquele jeitinho. Chama, chama perereca. E chama. E desce, desce. E sobe, e desce, e sobe. Sabe quem tá na área, ó? O Búfalo do Marajó. E a galera já chegando. E a gente vai detonando. Chama perereca. Chama. E o DJ Léo já tá na área. Já tem o Josias, já tem o Darlan, também o Rafael. E assim que vamos botando pressão. Tá bacana. E aí, meu sargento? Novo Búfalo do Marajó. Bumbum me deixando louco, menina mexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe bum, balance bum, remexe o bumbum, bum. E aí, Michael, você juntamente também, me deixando doido. Com toda a galera, remexe o bumbum, me deixando doido. É o Michael do alto e terceiro, né, cara? Me deixando doido. Gosta de tricoteiro. Balance o bum, remexe o bumbum, bum. É o treinamento do bumbum. E tá rolando zum, zum, zum. E as catinhas vão chegando, de Guilherme vai detonando. Retona de Vileu, retona, aquece o animal. Se prepare, a evolução. DJ Léo. Tive uma DR com o meu namorado, dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. E Darlan também já dá um bracinho com a gente. Sim. Alô, Darlan! Que falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco. Se eu mandar um quadradinho, te taco. Se eu mandar um espaguete. E aí, galera de Tracoateu? Se eu mandar a tremidinha, te taco. Simplesmente, Léo, a gente tem que agradecer pelo carinho de Tracoateua, que sem sombra de dúvida recebe mais uma vez aqui na Sede do Progresso o nosso animal, Búfalo do Marajó. E olha, cara, realmente, ali pela parte externa, tá tudo interditado, a galera tá chegando pra curtir o nosso Búfalo do Marajó, super lotado lá pela parte externa, e a galera chega junto pra curtir e super lotar aqui as dependências da Sede do Progresso, viu? A Lini de Bragança tá ali com a gente. Um abraço pra todo mundo, registrar a presença da galera da Vindo Confecções já por aqui com a gente. Enfim, tá só no comecinho. Já tem Rafael, tem Josias, o Léo vai detonando a nossa Ferro com Aço, que hoje já está tudo certo por ali pra comemorar o seu aniversário. Do lado que eles gostam, olha a agenda aí, galera da Invasão por ali também. Os pegadores da Nike. A Joga Bonito tá chegando por aqui. MDC. Se eu mandar um espaguete, te taco. A festa vai até 3 horas da manhã. Te taco. Falando em Paysandu, Ricardo Capanema já tá aqui com a gente, ó. Nosso meio de campo respeitado lá do Paysandu. Aqui no lado esquerdo tá no som que ele gosta, rapaz. É o Búfalo do Marajó. Vamos do Xê. Olha a bomba, viu, Ricardo? Te liga. Alô, Maurício. Se faz. Meu cabeça com o Matheus Pinheiro e a tropa Hi-Fi de Bragança. Já de Darlan. Também tem Cassiano de Josias. E o nosso show, nosso show. Vem cá, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Sentando, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, o Búfalo do Marajó. A evolução chegou. Búfalo do Marajó. Simbora, que a galera tá chegando juntinho. Verão e fé, clima de carnaval. Dieguinho, é sensacional, né, cara? E o Bruninho? Vai, vai. E a galera chegando e a gente vai detonando muito som. A novinha descendo, chegando geral. Ela só tem 17, não tá nem aí pra vida. Bebe, mete, enlouqueça, adora a vida. O nosso mundo, obrigado também, o Kleber. O Pirizá, obrigado, Kleber. Vai, sensacional. A novinha descendo, chegando geral. Sensacional. A novinha descendo, chegando geral. Olha da piscina, ela desce legal. Para o branquinho, ela desce legal. Desce legal. Por sinal, galera, vai chegando de mansinho, bichinhas. Pra curtir, pra dançar, pra se apaixonar. Já está nem Josinha, sem Dalã, e Rafael. E o DJ Leo vai só aquecendo aqui no animal. Chegando geral. E aí, velhinho, o funk pesado do SP. Vai curtindo que a gente vai detonando. E o Búfalo vai mandando muito som. Desce uma, desce duas, desce três, beijarada. Pra lavar, lavar, lavar. É o nosso filho de Trequartela. E a galera já chegando com tudo. Lavar. E as musas do rock, obrigado, minhas musas. Lavar, lavar. E a minha ferro com aço. Hoje estão guitando. Segunda, sexta-feira eu trabalho. Esse é o cara, o homem é bom. Assim, meu amigo Cleitinho do Pará, obrigado, Cleitinho. O homem é bom. Ele põe pra cima. Esse estresse é um santo remédio. Que desce redondo e acaba com meu. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu dou os pegas lá na caja. Na caja, na caça. Meu amigo Vidigal, obrigado pelo suporte, meu cara. E você tem sempre nos dado aqui pro DJ Leo. Esse é o cara, é parceiro particular. Até embaixo d'água, né, cara? O quê? Pra lavar. Obrigado, Helder, dos Malfalados também. E aí, garoto? Dá-se uma, dá-se duas, dá-se três, beija nada. Pra lavar, lavar, lavar. A galera chegando, vai detonando. E a gente, vamos por aqui, só de boa, só aquecendo, só aquecendo. Meu parceiro, Neto Bração de Castanhão. Agora é evolução chegando, né, cara? Bad. Sabe o que é bacana? E a gente vai interagindo com a galera e eles vão dançando só com o forrozinho assim, assim, vai, vai. Vai, vai, safadão. Vai, safadão. É, aguentar demais por aí, tá? Balança, balança. Meu empresário, Fabinho do Mirissal. Valeu, Fabinho. Família, os pegadores do Nike. Valeu. Mais um movimento, que as novinhas vão dançar, porque quando elas começam, elas vão querer mais parar. De bora, bora, bora na evolução. O Búfalo do Marajó. E a galera vai seguindo o embatido. Hoje é só festa, só alegria. O animal já tá na área. Você prepare, meu. Eu subi de assalto. Sobe. Subi de assalto. E desce, e desce. Subi de assalto. Deixa eu ver também, Guinho, que mais tá presente aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Beijo pra mamãe, Vera. Obrigado, Vera. Então, assim, de curtinho, forzinho, no aquecimento do animal. Vai, safadão. Vai, safadão. Cavaleiros do forró. Pra cima, pra cima, pra cima, meu garoto. Ela só. E sabe aquele gelo que você me deu? Joga o bracinho pra cima que eu quero ver, vai! Eu tô tomando ele na balada com o whisky Red Bull. Um abraço pra Cana, o meu amigo Farinha, ele e toda a sua tropa. Valeu, Farinha! Na balada com o whisky Red Bull. Eu tô curtindo pra galera e dando raia pra tu. E aí, Vidigal, se liga! E amanhã, bichete, o animal vai estar aí no barracão do Bombinho. Vai ser bacana, de volta em Belém do Pará. Vai ser uma onda muito doida. Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, aos poucos que chegam no fim. E aí, Dieguinho? Tenho certeza se deixei. Galera, já chegando, já invadindo em massa hoje pra um dia. A evolução do som no sino de Trecoateu, viu, gente? E o Dieguinho vai detonando, vai aquecendo. De tanto você pedir pra eu deixar minha pele, criei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Bora, Bruno Lima, se ligando. Sabe aquele gelo que você... E a minha GDI. E aí, GDI, como é que é? Hoje. Um abraço, Rosinho, você também. E os perfurações de Tracoateu, a toda essa galera sangue bom. Bora, Bruno Lima, deixa no escurinho aí, garoto! E a gente vai detonando assim. Pra quem tá apaixonado de verdade, viu, gente? É muita onda hoje pra você beijar a sua namorada, o seu namorado. E DJ Léo chega e completa o quarteto de DJs da evolução do som. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Deixa no escurinho, no escurinho. Mas é só você chegar, foi tudo resolvido. Pra curtir o forrozão. E o que era solidão se transformou em alegria. Eu esqueço os meus problemas quando estou em sua companhia. É só sucesso, meu irmão! E com você fica tudo mais fácil. Fica difícil até de escolher. E Lalan já vem fazer o aquecimento, já já ele detona. Meu parceiro Rafael Cassiano já tá viu o WhatsApp. Segura, senhor! Falando de bebê, para gritar. Pra ficar melhor só se for um bebê. Falando de bebê, te encher a cara. Direto do aeroporto pega o Júnior Mal, né, cara? Obrigado pelo seu carinho, pela sua receptividade. Só sucesso no cheiro de Dragoate. E antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Mas é só você chegar, tudo resolvido. E o que era solidão se transformou em alegria. Porque eu esqueço os meus problemas. Obrigado, meu parceiro Carlinhos, também escondido. A nossa MC Vindo. Sempre no apoio, sempre dando suporte pro nosso animal Marajoara. O Búfalo tá bravo. Se for o primeiro, vou falar é de beber. Te enchei a cara, eu passo por dia, amanhã não lembro nada. Tô falando é de beber, para brincar. Aí só quem gosta dessa aqui, dá um gritinho, vai. Ainda tem coragem de falar comigo, além de não ter coragem. Vai jogando o bracinho pra cima que eu quero ver. Fez o que fez e bem me perde pra voltar. Deixa comigo, vaqueira. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Alô, Dodô, tá só se rendendo, Dodô. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Vai, te ligamos, que o animal chegou, entregou a teu. Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Não sabe pra curtir. Cara, você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirone, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Obrigado, um abraço pro meu amigo Edércio do supermercado do Carlinho de Bragança. Na companhia do Cleberson, gerente da rede de farmácia alternativa, também de Bragança. Galera de Bragança chegando. Os amigos de Augusto Correia. Que amor não é brincadeira. Vai curtindo que o animal mora em você. Ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Toda rapaziada, os desmentados, o Thiago 3D e o Novinho, família Bastaca 3D. São 3D e 3D, né, cara? Destrui os sonhos que um dia sonhei. Saber, palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora você tá aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirone, curtindo na balada, só dando vida. Oi, irmão, que chega, hoje vou fazer muita onda. Hoje aqui, minha gente, no sino de Tracoateu, só festa, só alegria. Camarote, e aqui vão chegando, vou me agendar aí. Os pregadores da Nike, valeu. Balada, só dando virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Alô, DJ Léo! Bota pressão, meu DJ! Um passinho, ó! Quem tá apaixonado, joga o bracinho pra cima que eu quero ver! Tem alguém do Paysandu aí, tem? Yeah. É do Flamengo também, canta assim, ó! Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Galera do Paysandu tá aí, tá presente, tá? Galera do Remo também, galera do Corinthians. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis. Hoje sabe o que eu passei. Gira a mudança pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Mais uma vez que abraçasse, que eu agradecer, viu, gente? Pelo carinho de todos vocês aqui de Tracoateua, uma cidade hospitaleira, a minha família Ferro com Aço. Hoje estou de aniversário, né? Tô sabendo. Parabéns. Só sucesso. Não me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Oh, oh, oh, oh. Eu peço banho, é Ligue Bragança. Sempre ao lado do animal, do nosso búfalo. Oh, oh, oh. Hoje ele tá muito bravo. Yeah, eu te amei de verdade, mas você não acreditou. O amigão Carudo! Eita, Carudo! Pra que te engane, pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Vidigal, só de boa, né, Vidigal? Vidigal das estruturas. Esse é o cara. Gira a mudança pro seu coração. Não tô sabendo que é pra girar, Vidigal. É pra girar. Sabe quem tá na área? Windows Brothers. Sucesso em você da parte externa, já pode chegar junto. Não, não. que foi, né? Se foi só você. O amigão Maico, presidente aí do Bloco do Galego. Eu me entreguei demais a esse amor. Olha só, não vai curtir, né, Bruninho? Vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir. Toda rapaziada do açougue, Jamerson, de Caparema. Galera, gente boa até demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vai. Olha o amigo Antônio, o Antônio Carlos. Também com o Diego Mesquita e o Juan Silva. Eu vivo de passar. Todo mundo chegando e curtindo a evolução. Já já tem Darlan, Rafael, tem Josinha, viu, gente? Vai ser bacana. Coisa boa! Hoje eles estão brincando tudo, né? Pode crer, pode crer! Na lei da sedução, fico a pensar se sigo. Vai curtindo que o DJ Léo vai detonando e muita gente ainda tá pra chegar. O empresário, o Beto do Frango, dos empresários do Castanheira. Valeu! Obrigado, Juninho Amada. O Tuíra do Whisky. O amigo Lauro, lá de Macapá. Galera de Macapá, o Búfalo tá chegando em Macapá. Alô, meu amigo Carlinhos, Forrozão Tropicália. E Digão vai curtindo. Daqui a pouquinho tem o DJ Rafael Cassiano, viu, gente? Josias, Sarlan. Vai ser uma parada muito bacana. Hoje eu vou sair, me encontrar. A gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento. Não se diz. Meu parceiro Neto Bração, lá de Castanhão, obrigado juntamente com o DJ Moisés e o DJ Alex Pop, aí do Surdão. DJ Alex, homem é bom. Homem é bom. Um abraço, Léo. Léo. O tempo passou. Você curtir, pra você dançar bem agarradinho. Ainda sou mesmo, como apaixonado. Letícia já tá arrebentando, né, Letícia? Verdade. Eita, menina, tá pra ideia. Meu amigo, DJ Renan Mesquita, de Castanhal, e o Leozinho, do Céu da Hatch. A mais colorida. Valeu. Búfalo do Marajó. Novo Búfalo do Marajó. Um novo conceito para...